Jesus está querendo me usar. Já senti seu toque em meu coração. Já ouvi a sua voz a me falar. Tu precisas anunciar a salvação. Ai de mim se permanecer calado, tendo alguém ao meu alcance pra ajudar. Se alguém morrer sem Deus, sem salvação, o culpado eu serei, irei pagar. Eu preciso trabalhar para Jesus. Eu preciso o evangelho anunciar e trazer os perdidos para a luz e dizer que só Jesus pode salvar. Meu irmão, tu que estás aí parado, já fizestes alguma coisa pra Jesus? Até quando vais permanecer calado, se há tantos precisando dessa luz? Se já tens a salvação, então dividas, assim como Cristo dividiu o pão. Apenas 5 pães e 2 peixinhos satisfez uma grande multidão. Tu precisas trabalhar para Jesus. Tu precisas o evangelho anunciar e trazer os perdidos para a luz e dizer que só Jesus pode salvar. Ai daqueles que morrerem conscientes, que pecaram e não quiseram arrepender, que às vezes blasfemaram até dos crentes, para sempre em tormentos vão viver. Meus irmãos, quando encontrarmos gente assim, não devemos muito fácil desistir. Jesus Cristo é capaz de transformar. Ele poderá os corações abrir. Precisamos trabalhar para Jesus. Precisamos o evangelho anunciar e trazer os perdidos para a luz e dizer que só Jesus pode salvar.